neighborhood, there is one house that adults whisper about and children cross the street to avoid. Now, Wes Craven, creator of A Nightmare on Elm Street, takes you inside. Something's in there. But we gotta get out of here, Leroy. All sorts of rumors about what goes on in that house. The police never took it serious. She's been feeding that thing between the walls again. Very, very tense about this. Wes Craven é dos nossos realizadores preferidos. Uma pessoa que não se limitava a fazer uma sequência de cenas assustadoras para vender, era um realizador que gostava de engrossar os seus filmes com narrativa e gostava de lhes dar textura e personagens. Famoso pelo seu Nightmare on Elm Street, um filme que começou toda uma nova época do terror, em que o slasher barato, campy, foi substituído por um terror mais elaborado, pateta às vezes, mas com uma forte componente de efeitos especiais e muito divertido. Wes Craven mais tarde iria ficar um realizador mainstream com os Screams. Ele pegou num conceito que começou no New Nightmare, em que o terror saltava para a vida real, e já que estamos numa de metacinema, bora fazer o Scream. O Scream, que é uma espécie de scary movie mais sério, ou seja, pega-se nos tropes, naquelas banalizações, nos clichês, nos lugares comuns do terror, e subverte-se numa narrativa à espera que o cinéfilo, já farto e batido naquelas tendências, seja surpreendido pelos seus twists e contra-twists. Isto para vos falar do filme The People Under the Stairs, que é um filme de 1991 que eu só muito recentemente é que vi. Durante algum tempo pensei nele, pensava, tenho que ver, e depois esqueci-me. Não sei porquê, não sei se durante muito tempo o filme não estava disponível em Portugal, em cassete, ou se eu próprio não me deixava apelar pela sua capa e pelo seu marketing. Mas de facto só recentemente é que o vi, e o People Under the Stairs é um filme de terror, não é sobrenatural, mas é um filme horror movie com componente de mistério. Conta-nos a história de uma família cuja mãe está a morrer de cancro e estão prestes a ser expulsos de casa pelos seus senhorios por não pagarem a conta, que logo aqui levanta fortes questões sociais e raciais. Esta introdução muito ao estilo Do The Right Thing, em que os negros são de alguma maneira passados a ferro por uma espécie de racismo sistémico, este racismo que toda a gente se habituou, mas que de facto a quem apanha é nefasto. E o filme parte com uma criança e um tutor muito dado a maneiras alternativas de ganhar a vida. Decidem assaltar uma casa de uns ricalhaços ali da região para arranjar dinheiro para salvar a casa e pagar o tratamento da mãe. O problema é que eles se metem na casa errada, entram numa casa de uma família muito distorcida, muito dada àquilo que parece ser relações promíscuas entre os seus familiares. É uma família que adora receber visitas para não as deixar sair. E então estes dois amigos entram naquela casa e aquela casa revela-se ser uma armadilha. Os maus da fita são apanhados por ainda mais maus da fita e depois têm que fugir daquela casa. Acabam por se confrontar com os donos da casa, com as suas armadilhas e com todas as suas armas de ultraviolência, e também as pessoas debaixo das escadas, que são umas crianças, uns jovens, que são ali deixados numa espécie de prisão, que são colecionados pelos donos da casa para um fim que eu não revelarei, porque também não quero estar a tirar proveito a quem eu queira ver. Atenção, que aquilo que eu estou a dizer não é mais do que aquilo que está no trailer. Wes Craven consegue dar aqui uma componente social muito forte, uma espécie de Jordan Peele light, consegue mostrar que faz terror, ao mesmo tempo faz crítica social, ao mesmo tempo coloca personagens que, apesar de estarem em desvantagem na sociedade, apesar de serem pessoas que têm problemas devido ao racismo, eles próprios também não são boas pessoas. Esta dualidade, estes níveis de cinzento que não se veem muito, que é, como disse há pouco, escola Spike Lee, o Do the Right Thing. Não há pessoas perfeitas, ninguém tem razão, o sistema está trucidado. Existem versões muito boas no Sr. Joaquim, sugiro que vocês procurem. O problema deste filme é que tem dois tons muito distintos. Em primeiro lugar, parece ser vocacionado para jovens, para teenagers e até mesmo para crianças, através dos personagens, que são miúdos, a fazer coisas como no Stranger Things ou no Goonies. Mas depois, os temas que aborda e a própria violência e o grafismo da própria violência é um bocado pesadote. Talvez por aí o filme não tenha sido muito famoso. Os adultos sentiram-se insultados porque o filme tem aquele aspecto muito infantil, muito acriançado, e as crianças borraram as suas calcinhas porque não estavam à espera de ver coisas tão assustadoras. But what goes on under the stairs is a nightmare. It is time to clean house. Wes Craven's The People Under the Stairs.